Hoje nós vamos falar aqui, né, sobre uma personalidade que é o Padre Pio de Pietrelcina, né? Lendo esse livro, que não é um livro espírita, é um livro católico, né? A gente lendo aí percebe bem claro, né, a forma de explicar os fenômenos que aconteciam com o Padre Pio. A gente percebe que a pessoa não tinha conhecimento nenhum, né, da doutrina espírita, coisa assim, né? Eles explicavam da sua forma, né? Mas esse padre, como é dito aqui, ó, é considerado santo do terceiro milênio, né, em vista do que aconteceu durante a sua vida, né? Para a gente dar um painel disso, né, ele não nasceu lá há 2000 anos atrás, né, 1500 anos atrás. Ele nasceu em 1887. Veja que é o ano em que se iniciou, né, a imigração italiana, né, 85, próximo, né, os anos que iniciaram a imigração italiana para o Brasil. E ele é um italiano, né, viveu Pietrelcina, na cidade onde ele nasceu, né, e viveu praticamente o restante da vida num convento, num seminário, né, em São Giovanni Rotondo, que é uma cidade da Itália. Então, um padre italiano, né, não é um padre Pio que tinha aqui no convento aqui, não, né? Porque eu já falei sobre isso, eu disse, não, mas é aquilo da igreja, que nada a ver, né? E morreu no final do século passado, né? O que aconteceu com esse padre Pio, e isso aqui é interessante, né, esse autor aqui nos coloca, né, o livro Sesca fez uma pesquisa sobre a vida dele, né? É importante porque vai confirmando tudo o que a doutrina espírita vem explicando. Fenômenos de clarividência, fenômenos de percepção, a sensibilidade das outras pessoas, fenômenos de bilocação, ou seja, ele aparecia, ele estava aqui, ele viveu assim a dois terços da vida dele dentro do seminário ali de São Giovanni Rotondo, né? Mas ele era visto por toda a Itália, né? Inclusive houve a Segunda Guerra Mundial, né, que foi depois de 1945, e ele acabava auxiliando gente, prestando socorro, e era visto. E não, alguns o conheciam por santinhos, que era distribuído pela Itália, né? E outros acabavam só o conhecendo, né, porque o viam bilocado, né, transposto, vamos dizer assim, com o seu corpo espiritual, quando eles iam a São Giovanni Rotondo, então reconheciam ele, né? Então, eu trouxe aqui para a gente perceber isso, dois casos assim, né, para a gente só ter uma ideia dos fenômenos que acontecia com ele. Ele recebia, isso vai dizer nesse texto aqui, chegou uma época que ele recebia em torno de 110 mil cartas no mês. Imagine 3.600 cartas por dia de pedidos de ajuda, né? São fenômenos, né? Claro, aconteciam curas, ele aparecia em outros locais, o seminário ali, para ti, ele, mais do que ele trabalhava em confissão, em torno de 18 ou 19 horas por dia, o que ele, para ti conseguir confessar, tinha que às vezes marcar 3, 4 dias antes, ficar nas madrugadas, etc, etc, né? Mas vejam só, um dos fenômenos que tinha com ele, como ele não conseguia responder as cartas, né, ele as respondia de uma forma diferenciada, que é através da manifestação de perfume. Olha isso aqui, ó. Os casos de respostas a cartas sob a forma de perfume são em tal abundância que devemos limitar-nos a apenas dois mais, envolvendo a biógrafa norte-americana Clarice Bruno. Veja que eles dão os nomes das pessoas, tudo, né? Porque realmente denota a veracidade. Como você pode ler em seu livro, ela vivia carregada de problemas que não sabia como solucionar. Numa viagem à Itália, alguém lhe sugeriu escrever ao Padre Pio, o que ela fez prontamente, expondo-lhe em detalhes a sua situação. A resposta, como era de esperar, não veio na forma convencional, o que era raríssimo, dada a enxurrada de cartas, né? Então aí ele coloca que ele recebia em torno de 1.100 cartas, 3.600 por dia, Embora tivesse uma equipe de ajudantes, muitas dessas cartas não chegavam sequer a ser abertas. Padre Pio então as levava a uma cela, um local, as empilhava num canto e rezava diante delas, pedindo a Deus que atendesse aqueles pedidos, e as respostas iam sob forma de perfume. Foi o que aconteceu também com a primeira e a segunda carta de Clarice, essa escritora, né? Conforme se pode ver em seu livro Caminhando com o Padre Pio, página 35-39. As respostas chegaram durante a noite e foram sentidas também por familiares dela. Ninguém, entretanto, podia adivinhar do que se tratava. Só mais tarde ela ficou sabendo que era o perfume que o Padre Pio, né, se manifestava como resposta, né, e ajuda. Então, com certeza, encontrava o que procurava, né? Então vejam fenômenos que aconteciam aqui, né? No século passado, não é tão longe assim, nós estamos só no ano 2010, né? E que aconteciam dentro da Igreja Católica, ao conhecimento de todos, né? Esqueci de falar que Padre Pio tinha os estigmas de Jesus, né? Os dois sinais dos pregos da crucificação nos pés e também a chaga no coração, né? Como que acontece isso? Então a doutrina espírita também vem pregar, né? Vem explicar isso, né? São fenômenos, com certeza, né, programados por esses seres, né? Tem outros, né, que São Francisco de Assis, por exemplo, foi um outro que viveu com os estigmas da crucificação, né? Eles vêm programados para exatamente dar sinais, né, para fazer nós acordarmos com as questões espirituais. Então, o ser que está aqui, ele ama tanto o Cristo, né, procura segui-lo de tal forma que absorvem essas energias, né, e com o auxílio espiritual aparecem as chagas, né? Elas não saram nunca. Ele morreu com as chagas, né? Ele sentia dores, né, sangrava, mas nem por isso ele pegava aquilo que aconteceria com qualquer um de nós, né? Que quando tem muito sangramento, dá... Como é que é o nome dessa doença agora? Esqueci. Como? Hemorragia. Não, hemorragia, mas não dá... Anemia. Não, dá anemia. Ele nunca pegou anemia. Ele tinha essas chagas, tinha o sangramento, mas não dava anemia, né? Os padres, os pesquisadores vinham tentar provar que isso ali era uma farsa, né? Porque eles não admitiam, né? Imaginam, tem lá os superiores, os papas, os cardeais, não sei o que, não sei o que, e não tem essa ligação, né? Um fulano lá, que era o Padre Pio, um fulano na maneira de dizer, né? Simples, atordoado, fora de sociedade, né, ele não era muito adaptado às coisas, estava sempre doente. Quando ele ia para o seminário para estudar, ele ficava tão doente que tinha que tirar ele do seminário. Aí ele melhorava, chamavam ele para o seminário para lhe dar continuidade. Ele ficava tão doente que tinha que sair, né? Só se adaptou lá em São Giovanni Rotondo depois que ele passou a ser padre realmente. Aí então ele, né, foi, de uma certa forma, ele era até perseguido, né, pela própria igreja, ridicularizado, né, diziam que era uma farsa, e ele vivia daquela forma lá, e era sustentado pela multidão de pessoas que procuravam ele. Então eles não tinham como, né, escondê-lo de uma forma ou de outra. Fenômenos, assim, por exemplo, nos últimos meses de 1917, as forças italianas sob o comando do Cadorna eram batidas em Caporetto, uma derrota que custava ao país 300 mil mortos, feridos e desaparecidos, e 265 mil prisioneiros, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Com o passar dos meses, o general Cadorna foi entrando num processo de profunda depressão. Ele era o comandante daquela batalha, perdeu, né, 300 mil mortos, 265 mil presos, né, feridos, então imagina como ficou a cabeça dele. Aí ele pegou o revólver, se programou mandou a guarda fechar, não deixar ninguém entrar onde ele estava ali, e o revólver pronto para dar um tiro na cabeça. Aí ele vê a figura de um frade entrar na sala onde ele está, diz: calma, general, não cometa uma loucura dessa, né? Aí ele pensa: mas como é possível, né? Não tinha ele ordenado aos sentinelas que não deixasse ninguém entrar, né? Ficou com raiva e foge do quarto e começa a ir lá procurar os guardas, quem deixou alguém entrar ali, que ele disse que não era para ninguém deixar entrar, né? Então o general sente-se perplexo e como ninguém sabe de ninguém que tenha entrado e nem saído, né? Ele vai atrás de procurar quem era aquele padre que entrou e que não deixou ele se suicidar. Então era um tempo que a fama do Padre Pio começava a espalhar-se por toda a Itália. Mas seria ele realmente? Perguntava-se Canona, para tirar a dúvida. Aí viajou escondido, sem ninguém saber, a San Giovanni Rotondo para ver o Padre Pio. Era o período... Não conseguiu falar com ele, então só estou pulando um pouco o texto aqui para ser mais rápido, né? Deixe-me ao menos vê-lo, ele pede, né? O Padre Pio disse: está bem, o guardião disse. Fique no corredor enquanto nós vamos à igreja fazer ação de graças depois da janta. E ele vai passar por aqui e você vai ver, né? Meio escondido num canto, o general espera. Os frades passam, os olhos baixos, um atrás do outro, em silêncio. De repente, o Padre Pio reconhece o visitante, o general, sorri e levanta o dedo, né, para ele, meio com sentido de gozação, né? E aí diz assim: ó, escapei firme naquela noite, né? Diz para ele. E o general estremece e reconhece o padre, né, que foi lá salvar ele. Então, e ele nunca saiu de lá de São Giovanni Rotondo, né? Então são fenômenos chamados de bilocação pela doutrina espírita, né, que mostra essa condição, como tem Santo Antônio de Pádua também, né, que foi visto em defesa no julgamento e ele estando numa outra cidade. Então são todas possibilidades, não é nenhum milagre, não é nenhum acontecimento que só acontece com Jesus, o Filho Único de Deus, como tantos dizem, né? Mas que acontece com a humanidade toda de acordo com a sua evolução, né? O Padre Pio não estudou nada da doutrina espírita, né, dessa fenomenologia, mas desde os 18 anos ele já tinha tido essa experiência de salvar uma mulher, né, que tinha tido um filho, né, que era o filho do rei lá, né, que estava morrendo, e depois ela o reconhece mais tarde. Então, a partir dos 18 anos, ele já começou a perceber que ele tinha essa facilidade de mediunidade que tanto a gente fala na doutrina espírita, né? Então, só algumas coisas para a gente perceber, né, que as coisas vêm acontecendo naturalmente, comprovando o que a doutrina espírita fala, dentro das lidas católicas, dentro de um padre, né? E para concluir, este padre, hoje, segundo informações espirituais, é o guardião, vamos dizer assim, o diretor de um centro de cura que existe em Salto, no Uruguai, né? Um chácara do planeta Terra, onde são emitidas, né, trabalhadas bastante energias para o nosso planeta, a nossa humanidade. Ele é o diretor, o mentor que cuida desse local aí, para ver o nível espiritual que ele tem. Isso é importante para a gente se sentir realmente que estamos protegidos e estamos guiados, não é verdade? Não esperando, não precisa se preocupar que só existe Jesus. Existe um caminhão de seus soldados, vamos dizer assim, né, que estão aí a nos ajudar. Basta que a gente realmente se ligue a essas forças. Para continuar, o Mickey.